Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Cheers! Começa agora o primeiro papo de jornalista. Meu nome é Max Fischer e estou na companhia do meu caríssimo colega João Paulo Bracciola de Caldeira Melo, ou João Paulo Caldeira Melo, como ele gosta de ser chamado. Johnny, tudo bem contigo, rapaz? Tudo certo. Na verdade, João Paulo Caldeira de Melo, mas tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os nossos recentes ouvintes. Então, de novo, mais uma vez, estamos aqui, nós dois juntos, mais uma aventura, né, que eu meto você. Mais uma cilada que eu entro por causa do Max, mas eu acho que dessa vez vale a pena. Sempre valeu a pena. Alguém deve estar pensando, né, quem diabos são esses dois malucos? Então, acho melhor a gente fazer uma apresentação. Meu nome é Max Fischer. Eu conheci o Johnny na universidade, nós dois fizemos o curso de jornalismo da PUC São Paulo. E só que ao contrário de muitas amizades, a gente não se conheceu no trote. Então, porque eu sou uma espécie de traidor universitário, né? Um traidor acadêmico, digamos assim, né? Eu entrei antes de entrar na PUC, eu estudei na Metodista durante 2 semanas, né? Passei lá primeiro e como não tinha saído o resultado da PUC, ainda resolvi estudar lá. Daí, quando saiu o resultado da PUC, eu fui pra lá. Mas eu não participei do trote não só por causa disso. Foi porque eles resolveram marcar o primeiro dia de aulas, foi numa quinta-feira. E não foi uma quinta-feira qualquer, foi a quinta-feira depois do carnaval, tipo a quinta-feira de cinzas, digamos assim. E eu tinha ido viajar e, obviamente, na quinta, no horário em que o pessoal devia estar fazendo trote, eu estava num ônibus voltando para São Paulo. Então foi por isso que eu não estava no trote. Só fui conhecer o pessoal na segunda-feira. O Max não foi dos primeiros que eu conheci. Eu conheci muitas meninas no começo, né? O que pareceu muito animador e uma impressão muito falsa, na verdade. E depois eu fui conhecer essa figura, esse mito da PUC, que é o Max Fischer. Então, como ele comentou, na segunda-feira a gente se conheceu, né? Provavelmente a gente deve ter ido para um barzinho. E na terça-feira, meio que o destino foi selado numa aula de PT, que é a aula de introdução ao pensamento teológico, que é uma aula obrigatória na Pontifícia Universidade Católica, todo curso independente de ser jornalismo, publicidade, administração, ciência da computação. Você tem que ter essa aula em algum momento. Todos eles. 2 semestres. Não é só 1 semestre, são 2. Um ano inteiro de PT. E tava logo no primeiro dia, o professor querendo mostrar trabalho, ele separou a turma em grupos. Na verdade, ele não separou, ele deixou a gente escolher. E cada turma tinha que fazer um seminário sobre se o diabo existia, se o dinheiro existia, se a Melly Moon existia. Xuxa existia. Se a Xuxa existia, esse foi um trabalho muito legal, feito por um pessoal. Se os Smurfs existiam, se o título da Libertadores do Corinthians existia, etc, etc e tal. E no final, eu, o Johnny, mais 6 colegas nossos, né, que acabaram se transformando em nossos amigos, pra fazer um trabalho sobre se Deus existia ou não. Johnny, se você quiser comentar alguma coisa sobre o trabalho, nosso primeiro e mais histórico trabalho na faculdade... E outra coisa que o Max não falou é que o professor exigia que os grupos tivessem nomes, né? Não era, o grupo 1 ou o grupo 2. Ele queria que as pessoas dessem nomes, né? A gente, quando a gente formou o grupo, só tinha homem, né? E aí, com essa obrigatoriedade do nome, a gente pensou em Clube do Bolinha. Por razões óbvias, né? Mas aí um amigo nosso, o Bruno, que é um cara que gosta muito de ciência e outras coisas, ele falou, não vamos colocar Clube do Bolinha, vamos colocar Androceu. E esse nome ficou pra sempre, né? Mas continuou sendo mais ou menos um representante daquilo que era o nosso grupo de amigos. A gente era muito ativo, assim, na época. A gente tinha muita vontade, gana de vencer, né? Enfim. Esse primeiro trabalho de IPT foi muito engraçado, ele teve momentos muito... Enfim, primeiro que é uma coisa muito aberta, né? Você imagina, você querer fazer um trabalho de faculdade sobre se Deus existe ou não. A gente fez várias filmagens na época, e como foi quase no século passado, era uma câmera gigantesca da JVC que funcionava a fita. E, né, ou seja... A gravação foi numa fita, a gente não editou, foi uma porcaria, assim, a gente fez uma grande apresentação, teatro, foi muito ridículo. Eu fiz também um discurso no final, assim, sabe, conclusivo a respeito disso, e uma baita reflexão. O que interessa é que a gente continuou junto, apesar dessa piada de mau gosto que foi nosso trabalho. Então, uma coisa que o Johnny esqueceu de comentar aqui, e algo que até hoje é meio piada, é que na nossa sala tinha em torno de 7 mulheres pra cada rapaz. Que até uma coisa engraçada, numa sala enorme, a gente conseguiu juntar 8 garotos num grupo na base do pô, você tá do meu lado, chega aí. E ninguém teve sacado, foi malandro o suficiente pra chamar alguma menina pra participar do grupo. Isso é mentira da 7 mulher pra um homem, viu, gente? Isso, a gente não tá na... Isso é mentira, viu? Não acreditem no Max. É, só porque ele é pescador, não acredita em mim, né? Isso que você queria dizer. Exato. Como o Johnny comentou, a gente montou um blog, o aclamado, famoso, infame, ou qualquer outro adjetivo que seja criado. O pretencioso blog Androceu. Que foi que era uma... Zona completa aquilo. Tinha o Bruno, esse nosso amigo, escrevendo sobre política. E vinha o Mário, outro nosso amigo, falando sobre putaria. E vinha eu escrevendo sobre o jogo de futebol que eu vi na semana. Pra você ter uma ideia de como era uma semana típica dele. Isso quando não sai alguma briga. É, que às vezes acontecia, pelo menos a cada 6 meses. Dentro desse blog Androceu, nosso grupo de amigos... A gente acabava fazendo outros projetos, tanto que esse não é o nosso primeiro podcast, assim, no sentido tradicional da palavra. Durante o terceiro ano de faculdade, durante as aulas de rádio, a gente fez com uma espécie de projeto modelo o podcast do Androceu. Johnny, que era o âncora na época, eu coloquei ele de âncora, porque é ele que tinha a melhor voz e o que tem a melhor voz da galera. Tá bom, não vou discutir isso com você. Continue atuado. Eu lembro que quando a crise econômica mundial completou um ano, a gente fez um programa de economia bem legal explicando o que era a crise, como ela começou, por que ela aconteceu de tal maneira, junto com um colega hoje nosso que está em Brasília. Então durante quase todo o ano de 2008 a gente gravou em torno de 10 episódios, se eu não me engano, que a gente tinha toda a ajuda do Alípio, que era o técnico do laboratório. Ele rolava o BG, modulava o som, era praticamente uma festa. E em 2009, quando a PUC não liberou o laboratório para esse projeto, ela alegou que os laboratórios estavam com agenda lotada, o qual não era uma verdade. E a gente tentou gravar com um radinho, gravador, celular, MP3, iPod, o que fosse. Mas a qualidade não ficava boa, a edição ficava muito trabalhosa, o pessoal ficava se cortando muito, ninguém respeitava ninguém. A gente acabou engavetando o projeto e a gente meio que volta agora, né? De novo tentando fazer um podcast. Vamos ver pra onde, até onde isso vai, ou pra onde isso vai nos levar, né? Ah, sim. É, mas assim, mas existe uma diferença, né, entre o qual é a temática geral, a temática do blog em si, né, desse novo blog que a gente está começando, né, e do podcast, não é, Max? Esse blog onde esse podcast tá, ele tá dentro, uma das nossas subdivisões, os nossos braços, para usar a expressão, é o blog Fishes and Bracholas, que é um, meio que um pub virtual, onde a gente vai querer ver sobre livros, música, filmes, entrevistas e o que mais passar pela nossa cabeça louca, mas sempre relacionado, esperamos, a alguma coisa de jornalismo. E o Papo de Jornalista, que é o nosso podcast, vai ser o seguinte. Pra resumir, basicamente, vão ser dois podcasts por mês, né? Essa é a ideia, vamos ver se nós conseguimos manter isso. Um deles vai ser dia 15, que vai ser nesse formato que você está ouvindo agora, né? Uma conversa mesmo. A gente vai tentar levantar uma porção de temas voltados para o ambiente jornalístico, tipo coberturas e bastidores, enfim. Todo esse gênero de coisas. Um bate-papo mesmo. E a parte boa é que não vão ser só nós dois falando. Essa é a grande vantagem. A gente vai chamar convidados e tudo mais para enriquecer o debate e trazer boas histórias para todo mundo aí, para entreter a sua vida. E aí no dia 30 ou no começo do mês, isso daí vai variar, provavelmente, vai ter um podcast musical que vai ser que a gente vai tentar relacionar, de certo modo, com o tema do outro, do podcast do meio do mês, né? Então, o podcast musical, a gente ainda não tem o nome dele, vocês só vão descobrir quando voltarem daqui a 15 dias. Vai ser isso, a gente vai pegar provavelmente 10 músicas ou 15 músicas, vai montar uma playlist, vai colocar pra tocar e a gente vai conversar sobre essas músicas. A gente não sabe qual vai ser o tema do primeiro podcast musical. A gente, terminando essa gravação, a gente vai sentar, ou a gente vai pro bar, ou vai marcar alguma coisa, a gente vai levantar temas pra esse podcast musical, né, Johnny? Acho que eu não devia ter falado isso, né? Ah, não, né? Mas agora já falou aí. Agora não tem volta, paciência. Não. Deve ter percebido já, a gente já comentou. Nós dois somos jornalistas, mas... Johnny, por que diabos você que resolveu ser jornalista? Ah, é verdade, né, cara? Isso daí é uma questão que a gente tinha colocado na pauta e tava quase esquecendo, né? Bom, eu fui mais ou menos levado a fazer jornalismo porque eu fui enganado pelas professorinhas de redação, que elas me levaram a crer que eu escrevia muito bem, assim, sabe? Do tipo, nossa, olha como você é um talentoso e não sei o quê. Na verdade, eu só lia um pouco a mais do que a média dos outros e gostava de fazer esse tipo de coisa, né? E acabei levado a fazer jornalismo porque, bem, se você gosta de escrever, então você naturalmente... deve ser jornalista, o que não é bem a verdade. Ser jornalista exige muitas outras coisas além de saber escrever. E eu acho que foi por isso. Então, desde os meus 15, 16 anos, eu queria ser jornalista, assim, sabe? Também aquela imagem, né, que você tem do... aquela imagem mais clássica do jornalista e até meio glamourizada, né? Do tipo de filme dos anos 50, sabe? O Boa Noite, Boa Sorte. Aquela coisa de os caras caçando e brigando por informação e aquilo vai enfrentar o status quo do sistema e o caralho a quatro. A gente sabe que não é sempre assim, né? Mas eu também não me arrependo da escolha que eu fiz. Assim como eu acho que o Max também não se arrepende, né, cara? Por que que você resolveu fazer jornalismo, no final das contas? Eu escolhi ser jornalista no meu último semestre de colegial, que eu não sabia pra onde ir. Eu podia ir pra sociais, eu podia ir pra história, eu podia ir pra Diabo 4, podia passar um ano cantando laranja em algum país. E eu acabei escolhendo jornalismo meio que, sei lá, no dado. Na verdade, até no primeiro semestre de faculdade, eu li uma frase de um barão alemão que dizia que o jornalista é aquele que não sabia o que queria ser da vida. Ao que o pessoal fala hoje de administração, de biologia e de outras profissões, mas pelo menos na época dele ele dizia que jornalista era o que não sabia ser da vida. E eu acabei me apaixonando perdidamente pela profissão durante a faculdade. Tanto que até conversando, eu lembro de uma conversa que a gente teve uma vez que a gente falava isso, o jornalismo é um vírus. E eu lembro que eu comentei, pô... se o jornalismo é um vírus, se ela é alguma doença, que ele seja incurável, porque eu não consigo me ver, eu acho que você também não, fazendo qualquer outra coisa da vida, eu não consigo me ver de terno, paletó, gravata, dirigindo uma Ferrari, eu não consigo, eu não seria feliz assim. Eu até me lembro de um professor nosso que ele comentava, jornalista ele é classe média, ele vai viver como classe média, ele vai morrer como classe média. E outra coisa que ele vivia brincando era: nunca compre nada à prestação, porque você não sabe se você vai estar empregado no dia seguinte. Isso é um ótimo conselho, né, cara? Bem, então, né, acho que a gente falou o básico aqui, né, a gente se apresentou, a gente falou de onde a gente veio, até de onde a gente se conhece e tudo mais, a gente explicou o que vai ser o papo de jornalista, sobre vida real, o que a gente faz no dia a dia, além de montar podcast e ficar falando esse monte de bobagem. Você quer comentar alguma coisa, Johnny? Além de tentar fazer podcast e entrar em várias ciladas com o Max, né, ele sempre me leva, eu também passo muito tempo jogando joguinhos de Facebook. Mas na verdade não é bem isso. Bem, eu sou jornalista freelancer e é uma coisa bem legal, eu trabalho de casa, almoço em casa, posso ir no cinema de uma quarta-feira à tarde, não que eu faça isso, mas é uma coisa bem legal. Comentários, críticas, sugestões, elogios, se alguém for maluco o suficiente fazer, a gente promete que vai ler com carinho. A gente não tem um e-mail pro blog ainda. Eu queria me despedir, queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir e que teve o interesse de nos ouvir. A gente se vê daqui a 15 dias com o nosso podcast musical, quando a gente decidir do que vai ser nosso podcast musical, claro. Cheers! Cheers!